A noite cai, sua mensagem sobe no meu telefone querendo me ver, quem sabe mais. Tarde nós vai se encontrar e se não rolar, deixar pro fim do rolê. Sempre que eu saio, você sabe que eu não vou dormir no 0 a 0. Quem conhece sabe, posso barulhar o mundo, mas te quero. Depois do baile nós vai botar pra fuder. Bateu saudade como você movimenta. Depois do baile o ritmo qual que vai ser? Eu vou bolar e tu rebolar em câmera lenta. Depois do baile nós vai botar pra fuder. Bateu saudade como você movimenta. Depois do baile o ritmo qual que vai ser? Eu vou bolar e tu rebolar em câmera lenta. Morena, do jeito que me fascina, muda minha noite, eleva o clima, tira minha paz, fode demais, sempre que escolho por cima. Que visão, sensação, mistura de ego, quando eu te pego, adrenalina e tesão. Perdição, sim ou não, se pra nós se ver aonde eu não sei, deixa em aberto a questão. Eu não resisto longe de você, baile lotado, mas sem ela é vazio. Eu conto as horas pra te ver descer. Na melhor vibe, nós dançando juntinho. Dia de baile, ela já acorda no piquezinho. Só de calcinha, no passinho, fazendo mídia. Joga pro lado e pro outro, vem no coraçãozinho. Piscou, sorriu pra mim, deu uma reboladinha. Eu amo essa conexão entre nós dois. Nós bebe junto, chapa junto e o baile esquenta. Entende só de olhar no olho, eu sei. Quer ir pra casa logo que a vontade aumenta. Quem sabe um dia em alguma madrugada nós se tromba de quebrada e recupera o tempo que nós perdeu. É impossível dispensar se a gente ama e se ela só me quer na cama. Ansioso eu tô pronto pra ser seu. Eu te conheço, eu já tô esperto. Baby, vem aqui mais perto. Deixa eu sentir seu gosto. Seu beijo é delírio certo. Viveria só contigo, mesmo sendo no deserto. Só com sua presença aqui da bad eu me liberto. Ouvi a batida e só relaxar nesse som. Solta esse corpinho exibindo o seu dom. Mostra esse talento, vai não para que tá bom. Toda linda sabe que é a melhor da balada. Muito debochada, não quer revoada. Só quer seu gatinho no quietinho e mais nada. Solta na noitada, driblas e calcada. Deixa eles babando e as invejosas estressadas. Ela é a melhor do baile. Ela é a melhor do baile. De onde ela vem ninguém sabe, porque ela é a melhor. Depois do baile a gente vai se ver. Você me encontra, já deixei tudo resolvido. Do nosso jeito, só eu e você. Se tu se perde na minha cama. Não, pera aí, deixa eu contar essa história direito. Já deixei hora marcada pra unha decorar com a Kate. De vermelho, mini saia. Preta da pele dourada, quente. Sempre saio perfumada pra tu me beijar e sentir o meu corpo inteiro. Hoje eu não volto pra casa só de madrugada que eu vou te chamar de cana. Que esse baile não para, a gente já sabe. Hoje eu vou te pegar de jeito. Hoje eu vou te pegar. Hoje eu vou te pegar de jeito. Nós de novo até de manhã. Clima de romance no ar. Sua cara de desejo. Me vendo sentar. Nós de novo até de manhã. Movimento bem devagar. Eu prendendo sua atenção. Me vendo sentar. E ela vem tão glamorosa, vestida de rosa. Não beija minha boca e provoca com a mão. No fecho da minha calça e rebola sem pausa. Só penso em nós dois rolando no colchão. No chão da sala, o mundo é minha casa. Na próxima esquina, nós dá um pentão. Só me diz o que gosta, não pense em mais nada. Criminha de amor e um sexo bom. E se eu tô com os mano, ela vem e me diz que não quer viver de qualquer jeito, é desdém, putz. Mas pros cordão de ouro no peito, que gente me diz qual é o nome que tá escrito aí? Seu coração bandido é de quem? Eu sou seu também. Tô disposto a largar a vida louca, dividir o dia de lavar louça, cuidar junto de um filho, problema só não me faz pensar que essa mudança é por nada. Não duvide da nossa parada, que eu duvido do seu amor também. Satisfação, eu vou dar pra essa bandida várias opções e hoje ela foi a escolhida. De todas elas que é minha preferida. Que bebê linda demais, bebê linda demais. Nossa forma carinhosa na hora da cama. Bato com a mão nessa bunda, eu sei que você ama. Tá no asinho, no ouvido e ela pede que afunda. Quero reciprocidade, bebê, vê se não confunda. Você é mais gata do que todas elas juntas, mas é marrenta demais. Fui no Instagram, lancei caixinha de pergunta, amiga cheia de história, quer sentar pra mim? E o pior de tudo, vocês duas andam juntas. Sorte que o menor aqui não tá, não tá facinho. Fui no Instagram, lancei caixinha de pergunta, amiga cheia de história, quer sentar pra mim? E o pior de tudo, vocês duas andam juntas. Sorte que o menor aqui não tá, não tá vazio. Quando ela rebola, como que vai embora? O BJ tá lá fora e eu jogando lá dentro, pensando na hora que minha mãe vai ter nora. Se o champanhe estoura, chá de fada em novembro. Fechando a boca de quem falou que nosso lance era carnaval, que nós não durava nem 2 de fevereiro. É o 3º de dezembro que nós vê o final. Eu adoro quando me olha no olho, derrama todo o seu molho lá no meu banco de trás. Ah, pavoro quando me deixa de molho, visualizo o WhatsApp, só que não responde mais. Dia difícil, igual todo mundo, e um jeito meio peculiar. Acesso todo o seu conteúdo, ó que eu nem precisei assinar. Me falou que tudo é questão de tempo, ela espera o tempo que é necessário. Eu falei de algumas prioridades, respondeu que nem liga pro meu salário. Tudo isso me deixa tão intrigado, morando em 60 metros quadrados, mas com toda humildade e máximo respeito, ela se sente bem com esse favelado. Vou te levar pra ver a vista que enfeita toda a minha favela. Cê vai gostar da minha cama e do barulho, é chuva na janela. O que ela esconde atrás de um sorriso era um aviso pra eu não me apaixonar. Gata não pode ser mais que amigo. O paraíso é pra onde eu vou te levar. Lá dentro do quarto é um filme, trocando dia pela noite. Na onda ela faz a loucura, me liga pedindo aventura. Eu vou te arrastar pra suíte, eu vou te levar nas alturas. Eu sei que tem uma safada escondida atrás da postura. Ela pede pra viver vida rasa. Diz que não marola demais. O baile do Denis eu vou te arrastar. E tu não quer mais sair da base dos cria. Ah, que você me trata assim. Você fez gostar de mim, mas me usa pra distrair a mente. Baby, eu tento entender o motivo, mas fé é país. Tô fumando a forte, ouvindo ela mentir. Se quer saber por que eu te trato assim, tá querendo mesmo ter uma condição. Até que me deixou com vontade, mas é só um pente, não tem emoção. Eu vou te pegar, te pegar bolado. Tu quer brincar com meu corpo, faz isso com gosto, me queima. Aqui tá pegando fogo, desliza a mão na cintura. Cima por baixo te leva à loucura, malandro. Só não conta pra ninguém, nosso sigilo na mantém. Sabe, eu sou o trem, seus amigos sabem também. Tu vai ficar com saudade do que a gente viveu, mas era só sacanagem, você que se envolveu. A culpada não foi eu, de tu viciar em mim. Rebolando de ladinho, no macete talentinho. Porque vou que gostosinho, tu dizendo que era teu. Foi tão bom enquanto deu, mas vai acabar aqui. Depois